quando o sol bateu na janela do teu quarto. Lembra e vê. Que esperar, se pudemos começar tudo de novo, agora mesmo. A humanidade é desumana, mas ainda temos chance. O sol nasce pra todos, só não sabe quem não quer. Quando o sol bateu na janela do teu quarto, lembra e vê. Que o caminho é um só. Até bem pouco tempo atrás poderíamos mudar o mundo. Quem roubou nossa coragem? Tudo é dor, e toda dor vem do desejo de não sentirmos dor. Nós estamos, de certa forma, comemorando 10 anos de conjunto. E são 10 anos, é muito tempo. E foi um tempo muito difícil, mas também foi um tempo muito, muito legal. Cadê? Bonfá! Fred! A querida... Cadê os músicos? Brincadeira. Quem deu força pra gente foram os nossos grandes amigos, os Paralamas do Sucesso. Que são os nossos padrinhos e nunca se esqueçam disso. Eles entregaram uma fita com essa música, o pessoal gostou. E agora a gente vai tocar essa música como eles ouviram na época. E é assim.